melody.com. Eu tenho o coração que te dei, não soube cuidar, mas ok. Se suas palavras se perdem no ar, se eu me apaixonar, você me entregar. O que falou machucou, o meu coração despedaçou. O que falou machucou, o meu coração despedaçou. Mas o jogo vai virar, você vem pra mim como da última vez, mas agora é o jogo vai virar. E você vem pra mim, seu jogo de ilusão pra mim acabou. Mas o jogo vai virar. E você vem pra mim, o mundo da última vez, mas agora é o fim. O jogo vai virar. E você vem pra mim, seu jogo de ilusão pra mim acabou. Soube cuidar, mas ok. Se suas palavras se perdem no ar, se eu me apaixonar, você me entregar. Baixar melody.com. Nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. Largue essa mulher, fica comigo, vem fica comigo. Seu plano vem, largue essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher pra ficar comigo, vem fica comigo. Seu plano vem, largue essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Baixar melody. Melody.com. maior referência em Melody. Ah, como eu quero provar o